Introdução Workshop 598. Sistemas de plasma ligados. Karma, o equilíbrio de campos. Tempos múltiplos. Nunca dormir. Danos em Israel. Remédios de plasma. Óculos de sol. Tempo das emoções. Paz mundial. Os sistemas de plasma da Fundação Cash estiveram em funcionamento hoje durante os ensinamentos, sem aviso prévio para que nós, buscadores de conhecimento, pudéssemos aprender a interagir com nossa alma ou energia central do corpo. O Sr. Cash disse que eles têm que testar os sistemas e levá-los à perfeição para que possamos transmutar, mas também para que possamos aprender qual é a diferença entre sonho e realidade. Lembre-se que na essência do plasma, o sonho é a realidade da alma, mas nem todos os sonhos são da alma do homem. A maioria está ligada à alma da fisicalidade e à fisicalidade. Nada extra foi adicionado aos sistemas, como comida ou remédios. Eles foram configurados para criar as condições do ambiente em que sempre vivemos, mas não temos consciência. Essas palavras podem ser difíceis de interpretar. Será que significa que ao aumentar os campos magnéticos que estamos recebendo, e talvez também adicionar raios cósmicos, podemos alcançar o que é natural para nós? Ainda se trata de ser capaz de criar o tempo físico do lugar, posição, que é a entidade, e posse, que é a força do aminoácido da entidade, e o tempo da alma, da emoção, intelecto e iluminação. Ele disse que hoje chegamos muito perto de criar o tempo. Existem esses dois tipos de tempo da fisicalidade da alma. O tempo da fisicalidade, o lugar, posição e posse, por si só não pode criar uma criança. Ele precisa ter a emoção do amor dos pais. Quando falamos sobre a alma ou o tempo da energia, o que isso realmente significa? A maneira como eu penso é que a alma tem a capacidade de sentir e quando ela sente seu ambiente, ela começa a pensar sobre ele e isso desenvolve o intelecto. E à medida que o intelecto se desenvolve e experimenta, ela ganha entendimento e compreensão e isso se torna iluminação. Quanto mais refletimos sobre isso, mais isso faz sentido. Mas um dos problemas é que temos todos esses livros escritos sobre iluminação e disso surgiram muitos conceitos sobre isso. Então isso se torna confuso e podemos dizer, o que iluminação tem a ver com o tempo? Na verdade, muito, porque criamos o tempo através da força do campo magnético das emoções e os sentimentos trabalham em conjunto com a consciência, que desenvolve o intelecto. De manhã, depois de passarmos pelo processo de acordar, que pula muitas coisas, imediatamente começamos a pensar sobre nossa vida e o que queremos fazer, mas no fundo estamos sentindo subconscientemente se isso é certo para nós. Nesse processo podemos estar criando o tempo. Ainda não está claro. Será que a iluminação é quando sabemos que somos a alma e sentimos que somos a alma? Então o intelecto lhe se rende à alma? Na filosofia indiana, o intelecto é chamado de Buddhi e o Buda é aquele cujo intelecto se rendeu à alma. Isso não é o mesmo que sabedoria? Tente não cair na armadilha de brincar com as palavras aqui. Em vez disso, sinta a essência para a qual as palavras apontam. Então o tempo físico e o tempo da energia se uniram. A criança nasceu e um novo tempo começou. E agora o que acontece? De certa forma, poderíamos dizer que o ensinamento de hoje está focado principalmente na compreensão do karma. Bom, o termo karma, ele começou a se tornar popular na sociedade ocidental por volta da década de 60, quando as pessoas o trouxeram da Índia. Portanto, devemos olhar para a Índia para obter uma compreensão mais profunda do que isso significa, em vez do significado popular de karma de causa e efeito, que se baseia principalmente na fisicalidade. Sri Aurobindo escreveu sobre o significado do karma e ele foi educado na Universidade de Oxford. Então vale muito a pena estudar sua obra, porque combina o Oriente e o Ocidente. O único problema é que a linguagem é um pouco complicada e requer esforço para ser desvendada. Minhas conclusões ao ler algumas de suas obras são que se trata de um assunto muito complexo que não pode ser facilmente traduzido em uma resposta concreta de isso ou aquilo. A primeira coisa que devemos entender é que os intelectuais ocidentais tentam colocar isso em uma caixa muito limitada de causa e efeito e como o cristianismo, por alguma razão, adotou a lei mosaica de olho por olho, esse sentido físico do que eles consideram justiça divina se confunde no plano de fundo e no subconsciente. Um exemplo perfeito disso foi a pergunta na segunda metade do ensinamento, em que uma buscadora de conhecimento se perguntou por que nada parece estar acontecendo com Netanyahu, que vem cometendo assassinatos e crimes há décadas. A mentalidade física da vida pensa que se você faz isso, então o resultado esperado deve ser aquele. Esse entendimento de karma é muito limitado e não leva em consideração todas as diferentes forças de campo que interagem entre si e então ao propósito geral da vida também, que é de natureza espiritual e que estamos evoluindo de volta para a nossa fonte. Portanto, como buscadores de conhecimento, devemos procurar entender a essência da vida e como as coisas ou campos interagem entre si e começar a observar quais são os resultados e como eles levam a novas interações. É isso que significa quando dizem que a vida é eterna. Portanto, em resumo, um significado plasmático do karma seria que quando sentimos, pensamos e agimos sobre algo no mundo externo, a alma automaticamente começa a se organizar com outras almas para que possamos experimentar essa emoção por nós mesmos. Ela continua fazendo isso até que aprendamos a essência da emoção que deu início a tudo e o verdadeiro significado da vida. E a força de campo de nossa ação passa para nossos descendentes como uma força da natureza e não como justiça. A razão pela qual os descendentes têm que pagar por isso ainda não foi explicada. E se essa força de ação que passa pelos descendentes for realmente o que se entende por karma de vidas passadas dos indivíduos e em algum momento isso tenha sido confundido? Ou talvez essa fosse a única maneira de explicar isso naquela época da história? Na ciência do plasma, não pode haver vidas passadas da alma até que ela seja criada. Ainda não temos conhecimento suficiente para entender como a alma evolui e qual o efeito de ter diferentes almas juntas tem sobre a alma individual. Além disso, senti que, em essência, o que Sri Aurobindo ensinava era muito semelhante ao que o Sr. Keshe diz, mas em um contexto sociedade diferente. Parece que eles estavam acessando a mesma biblioteca universal. Ele disse que o karma é ação, e além disso, que é uma força de ação que pode viajar através das gerações da família, e ele até mencionou a geração de número 400, enquanto o Sr. Keshe disse que era até a geração de número 500. Sri Aurobindo disse que o karma está ligado ao renascimento ou reencarnação, porque não há como colher os frutos das suas ações em uma única vida. E é por isso que dizem que temos que voltar à Terra para poder vivenciá-las. Enquanto que na ciência do plasma, acumulamos força de campo através de nossas ações na fisicalidade e em vez de renascimento dizemos que remanifestamos uma nova fisicalidade em outra dimensão do universo que corresponde à nossa força de campo. Se compararmos todas as religiões, vemos que elas têm uma mentalidade de que os humanos são escravos deste planeta. Na ciência do plasma, quebramos esse vínculo com o planeta, mas ainda depende de como vivemos nossa vida e do que acumulamos por meio de nossas ações, pensamentos e emoções enquanto estamos no corpo físico. Comparando esses ensinamentos, podemos ver o quanto a humanidade cresceu nos últimos 100 anos. O verdadeiro problema da humanidade é que não acreditamos que o que plantamos também colhemos. Pensamos que se ninguém mais vê, podemos nos safar fazendo coisas ruins. O ponto principal é que não sabemos que temos uma alma do homem dentro de nós que sabe tudo o que fazemos. Ela tem a função de organizar com outras almas para que tenhamos a emoção dessa experiência de volta para nós mesmos de uma forma mais concentrada, na esperança de que aprendamos com isso e cresçamos. Não é apenas a ação. Começa no momento em que planejamos fazer algo de errado e então obtemos uma espécie de prazer nisso. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem consciência desse processo. Isso é o que se chama de ignorância que leva ao sofrimento sem fim. Fazemos com que nós mesmos e nossos descendentes sofram no futuro por aquele pequeno momento de prazer de sentir e pensar que ganhamos algo de graça. Mas como disse um grande mestre, não existe almoço grátis. A alma, ou Deus, está dentro de nós, e isso nos dá uma enorme energia que negamos e não compreendemos. É como enviar uma criança pequena a uma loja com uma metralhadora. Em sua ignorância, ela começa a puxar o gatilho, mesmo que acidentalmente, e causa muitos danos pelos quais ela e seus descendentes terão que pagar mais tarde. Pode não nos parecer justo isso, mas a força da natureza não tem esse tipo de senso de justiça. Os seres humanos criaram esses conceitos de moralidade e ética mais tarde, quando começaram a viver em grupos e a desenvolver o intelecto. A força da natureza é a fisicalidade e também provavelmente a alma da fisicalidade, que começa ignorante e aprende com a experiência. O sofrimento pelo qual nos fazemos passar é o preço que pagamos para alcançar a iluminação. Como não sabemos disso, nosso sofrimento parece inútil e fútil, mas na verdade não é. Estamos viajando em direção à iluminação e nos tornando um com o Criador. Quando a humanidade perceber isso, receberemos uma grande paz, não haverá mais crimes neste planeta e a vida será muito prazerosa. Nesse conhecimento está o segredo do porquê o universo é um lugar pacífico, porque ninguém está disposto a fazer guerra contra si mesmo. Portanto, se compreendemos profundamente os ensinamentos de hoje, devemos trabalhar para mudar nossa atitude em relação à forma como experienciamos as coisas ruins em nossas vidas. A primeira coisa que devemos abandonar é o pensamento de ser uma vítima e querer apenas nos livrar daquela dor, encobrindo ela com distrações e outras coisas e negando ela. Existe um processo muito específico para fazer isso, e o tempo que leva depende de nossa sinceridade e diligência. A estrutura básica é mudar de rejeitar a dor para realmente senti-la e se abrir para ela. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que foram terapeutas que já fizeram esse trabalho, mas você não vê nenhuma mudança na vida delas. É porque elas não foram fundo o suficiente e nem o terapeuta. Foi uma relação de negócio entre os dois para deixar o ego feliz. Quando você entra na emoção através da dor, isso leva de volta às feridas da infância e ao lugar onde o padrão começou. Há muito mais a entender do que pode ser escrito aqui. Se isso for feito com sinceridade, esse é o ponto de partida e não o fim. As perguntas quem sou eu, por que estou vivo e o que quero da vida serão feitas por nós mesmos e a nós mesmos. E à medida que respondemos a essas perguntas, nossa vida mudará, perderemos nosso medo e conheceremos nossa alma. Ninguém pode fazer isso por nós. Acredito que é somente através do amor que fazemos essa jornada, e ele pode assumir muitas formas diferentes, e tenho certeza de que isso abrirá a porta para sermos capazes de transmutar. Porque teremos enfrentado o que temimos durante toda a nossa vida, teremos adquirido o conhecimento da alma e saberemos que o amor é o propósito da vida. Então seremos capazes de criar e controlar o tempo. A tecnologia do plasma nos ajudará a começar. Então integraremos isso em nossas vidas e seremos pessoas completas com a trindade da alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade. Em resumo, o importante a saber deste ensinamento é que é a nossa própria alma que define o dia do juízo final para nós e não um Deus lá em cima no céu, como nos fizeram acreditar. Ela faz isso através de nossas próprias ações, pensamentos e emoções. Portanto, somos nós mesmos que fazemos isso a nós próprios sem saber. Nossa tarefa é nos iluminar para compreender isso e mudar nossas vidas, de modo a vivermos uma vida boa e não passarmos nossa bagunça para nossos descendentes. Quando estivermos no espaço, não precisaremos prestar atenção ao relógio porque seremos alimentados pelos campos do universo. Não haverá necessidade de dormir e viveremos como as plantas, que trabalham continuamente 24 horas por dia. Mas será que vamos chamar isso de trabalho ou o trabalho é algo para escravos? Quando vivemos através da alma, nossa vida será atemporal, assim como as energias do universo. Quando quisermos experimentar a fisicalidade, criaremos o tempo através de nossa emoção e nosso desejo de confirmar a nossa existência. Ele disse que executamos milhões desses programas de tempo através da emoção da fisicalidade, e isso afeta as reações das emoções da alma do homem. Talvez ele esteja se referindo a cada uma das células do nosso corpo executando um programa de tempo separado, então todas elas se acumulam no tempo da alma da fisicalidade, que interage com o tempo da alma do homem. Então, de alguma forma, os dois tempos se tornam um através da emoção. Mas precisa ser desvendado aqui. A alma do homem cria todos os tempos e com esse conhecimento podemos transmutar. No entanto, o homem não pode fazer nada errado. Caso contrário, ele não será capaz de transmutar. Talvez isso signifique que o homem ainda será identificado com a alma da fisicalidade e, na forma purificada, se renderá à alma do homem e é por isso que ele pode transmutar. Mas se ele se desviar desse caminho, ele perderá todo o seu poder. A transmutação é alimentada pela conduta e emoção do homem e não por petróleo ou motores a jato. nós alimentamos através da conduta da energia da fisicalidade. E se a energia da fisicalidade começar a criar seus próprios problemas por mau comportamento, então sofreremos por isso. Há muito mais a entender. Na segunda parte desse workshop, o Sr. Cash deu muitos exemplos do que ele ensinou na primeira parte sobre como a alma faz com a fisicalidade, com que a fisicalidade experimente a emoção das coisas ruins que ela planeja e faz com os outros. Devemos tentar evitar a tentação do ego de se sentir feliz porque agora Deus puniu os malfeitores. Não é assim que funciona. E essa é uma compreensão muito baixa e o outro lado da mesma moeda. Em vez disso, devemos refletir em nossa própria vida sempre que começarmos a planejar fazer algo errado. Qual será realmente o resultado? E não a fantasia e a mentira inventadas pelo ego de que podemos escapar impunes disso. Quando a alma está olhando através dos nossos olhos, como poderíamos escapar impunes de qualquer coisa? O medo da punição é apenas uma espécie de escudo protetor contra as más ações. Uma compreensão mais elevada seria saber que estamos conectados a todos e que machucar outra pessoa é, na verdade, machucar a nós mesmos. Então talvez isso se transforme em amor e na sensação de expansão de energia quando compartilhamos com os outros. Isso espalhará pela Terra e trará mudança, e no futuro ensinaremos isso aos nossos filhos desde o início para que não soframos o que sofremos hoje. Mas ainda podemos aprender a crescer com a experiência de vida, mas não terá que ser tão severo como é agora neste planeta. Há alguns meses foram assinados contratos com uma empresa chinesa e a partir desses acordos, uma enorme quantidade de dinheiro será destinada à pesquisa para lançar muitos novos produtos de plasma, como ganho de alimentos e coisas do gênero. Eles também lançarão uma nova linha de produtos chamada remédio de plasma, que incluirá coisas como ganhos com vitamina D e talvez ganhos da medicina tradicional chinesa. Antes que a Fundação Cash possa produzir esses produtos, a Terra precisa ser limpa de pesticidas e todos os produtos químicos por 3 anos e precisa ser testada para confirmar que não há resíduos químicos entrando nas plantas. Se houver produtos químicos nas plantas e elas forem transformadas em ganhos, isso aumentará o efeito negativo e se tornará pior do que os produtos químicos por si só. Lembre-se de que ganhos é a energia da substância, por isso deve ser muito puro. Esse é o problema com as ervas da medicina chinesa moderna. Elas têm muitos nitritos e produtos químicos que mascaram suas qualidades, e isso as tornou menos eficazes do que no passado, quando a terra era pura. Sabemos por meio de pesquisas que nos Estados Unidos, antes da década de 30, quando a vitamina D era promovida em altas dosagens, não havia muitas pessoas nos hospitais, exceto em casos de emergência. Sabemos que há algo muito especial na vitamina D, que de alguma forma é capaz de nutrir todas as células de maneira geral e ou fortalecer o sistema imunológico, e mesmo na forma sintética ela ainda é poderosa. Esperamos ter acesso a isso em breve. A pesquisa também mostra que os óleos são muito importantes e essenciais para manter o equilíbrio de vitaminas e minerais no corpo e quando usamos óculos escuros, isso bloqueia esse processo e os raios cósmicos, levando assim a deficiências e, consequentemente, a doenças como câncer de pele. Faço questão de não usar óculos escuros ao dirigir, a menos que seja necessário. Mas então percebi que as janelas são todas escurecidas, então o tempo passado no carro é desperdiçado. Mas abrir a janela ajuda um pouco. Passar tempo ao sol é melhor do que tomar comprimidos. Mas precisamos encontrar o momento certo que se adeque à nossa força de campo específica, já que a conversão da vitamina D é individualmente baseada nas interações dentro do nosso corpo. Todas as nossas almas têm acesso à biblioteca universal, mas há uma maneira muito específica de acessá-la, e isso não está aberto a todos, porque pode ser mal utilizado. Como mensageiro, ele tem acesso a todo o conhecimento, e é por isso que ele não usa anotações quando ensina. O conhecimento vem automaticamente e espontaneamente, e é provavelmente exatamente o que nossa alma precisa aprender, mesmo que a fisicalidade possa não entender. Se tivermos uma atitude de gratidão, humildade e abertura, poderemos aprender mais do que jamais esperávamos. Tem algumas histórias aqui nesse workshop pessoais interessantes sobre o período em que o Sr. Cash trabalhou na British Nuclear Fuel, que podem nos ajudar a entender melhor quem o Sr. Cash é. O Sr. Cash nunca se promove, mas se você prestar atenção nos detalhes, você vai entender a importância da vida dele e que certos governos respeitam isso mesmo que mantenham em segredo do público. Como é que o governo britânico permitiu que ele tivesse acesso total a documentos ultra-secretos? Porque eles sabem quem ele é e eles precisam do seu conhecimento para os ajudar com os seus problemas nucleares e não o obrigaram a assinar acordos para ter acesso a documentos de alto nível. Você também pode compreender o verdadeiro caráter do Sr. Cash. Ele disse que era um jovem arrogante e presunçoso, mas isso é apenas uma fachada. Um jovem verdadeiramente arrogante não faria barulho de propósito para que seus chefes soubessem onde ele estava. Ele fez isso para aliviar as preocupações deles e para que soubessem que ele não roubaria seus segredos. No entanto, como eles não eram pessoas da alma, eles nunca conseguiram confiar em sua alma. E, eventualmente, Sr. Cash teve que renunciar. É interessante que o governo quisesse usar suas habilidades, mas não quisesse que o público se beneficiasse disso. A paz mundial virá quando pudermos mudar três coisas, e a Fundação Cash está trabalhando em todas as três. Temos que mudar a economia e a cultura e ter um padrão de vida igualitário em todo o planeta. Estamos há cerca de 3 a 5 anos de alcançar isso. A Organização das Nações Unidas é um grande problema nesse processo, pois é uma estrutura irrelevante e, na verdade, é controlada pelos americanos dos bastidores que não querem verdadeiramente a paz mundial. Talvez eles sintam que perderão seus lucros da guerra e controle também. Os chineses serão um participante fundamental nessa mudança. E como eles têm o taoísmo em sua cultura, eles entendem como viver em paz no mundo. Netanyahu indicou Trump para o Prêmio Nobel da Paz. Isso seria como Hitler indicando Stalin? O Prêmio Nobel ainda tem alguma credibilidade ou é apenas marketing de uma ideia? Os judeus dizem que são o povo escolhido de Deus, mas na verdade eles foram escolhidos para mostrar à humanidade o que pode ser o mal por meio da punição deles. Eles são nômades religiosos porque nunca aprendem com seus erros, desde Moisés. Magia negra e coisas ocultas, como cartas de tarô, só podem afetá-lo quando você está aberto a elas. Elas criam uma semente em sua mente que você alimenta através de sua crença. Mas existem certas crenças coletivas que começam e ganham vida própria também. Nenhuma magia negra jamais funcionou com o Sr. Cash, mas houve um médium que contou com precisão sobre sua vida. O gráfico do workshop de hoje mostrou um lado do loop infinito maior do que o outro. Era a alma alimentando a fisicalidade. Quando os dos dois lados se tornarem iguais, estaremos prontos para transmutar. Outros tópicos desse workshop. O tempo nunca para e sempre leva ao seu próprio destino através do lado da energia do homem e não da dimensão física das 24 horas do homem. O destino é quando você não está vivendo sua verdadeira vida. Você só cria tempo quando faz coisas erradas. O plasma não tem frequência. Ele não passa pelo DNA. A energia oculta, conhecida como emoção do homem, também é conhecida como alma do homem. Nós nos tornamos a luz quando nossa alma interage com a alma do Criador. Nossa luz pode então criar crianças de Mitra. Obrigado por ouvir. Índice rápido do workshop 598. Hoje é a primeira vez que vamos interagir diretamente com a alma dos buscadores de conhecimento durante os ensinamentos. Se você tiver fones de ouvido estéreo, use-os para se conectar conosco. Estamos testando um novo ciclo e uma nova maneira de ensinar, na qual queremos que você aprenda a interagir com a energia central ou alma do seu corpo enquanto operamos um sistema paralelo em segundo plano. E o que isso significa? Para ser capaz de transmutar, todas as partes do sistema precisam estar perfeitas para viajar pela extensão do universo. O ensinamento de hoje faz parte do que fazemos em todas as sessões mensais de voo com os buscadores de conhecimento. Para o sistema que estamos testando, gostaríamos de ver como você se sente e como você muda nos próximos dias e semanas e no restante. Você é capaz de entender facilmente a diferença entre um sonho e a realidade, e você entende o que você é? Se você estiver tendo qualquer tipo de problema físico, mental ou emocional, por favor não ouça este ensinamento ao vivo, porque estamos controlando este ensinamento em paralelo com todos os ensinamentos anteriores. Isso significa que estamos ditando os termos para mudar a energia interna. Estamos interferindo no ciclo de sua compreensão de si mesmo. Tente aproveitar a viagem e depois nos conte como você se sentiu e o que você entendeu que é diferente de qualquer outro ensinamento do passado. Se você quiser usar fones de ouvido sem fio, você pode experimentar e ver se não há interferência. Não anunciamos isso com antecedência porque não queríamos que as pessoas viessem apenas por isso. Queremos aqueles que estão sempre aqui para o workshop. Vamos ver se aqueles que ouvirem as gravações posteriormente terão o mesmo efeito recebendo a emoção dos campos e se isso trará mudanças para eles. Para aqueles que participaram do workshop ao vivo, nos digam se houve alguma mudança em suas condições. Por exemplo, houve alguma mudança em seu Alzheimer, ansiedade, vícios, problemas de equilíbrio, erupções cutâneas, asma ou qualquer mudança física que você possa ter experimentado? Observem o que acontece. Isso não é um medicamento. De certa forma, vocês estão se reparando. Desenvolvemos uma tecnologia para quando viajamos no espaço, estamos testando ela hoje. Vamos ver quantos de vocês realmente se tornam receptores da energia e como interagem com vocês mesmos. Não estamos adicionando nada aos campos, como comida ou remédios ou qualquer coisa do tipo. Apenas criamos um ambiente e condições das quais vocês não têm consciência, mas no qual sempre vivem dentro. Isso faz parte do ensinamento sobre o tempo, o lugar, a posição que a entidade e a pose que é a força do aminoácido da entidade e a emoção, o intelecto e a iluminação. Há um ciclo de conhecimento que o homem não compreendeu. Ele tem informações completas sobre isso, mas nunca as colocou em uma sequência de eventos. Isso é paralelo ao que acontecerá no dia 19 de julho em Viena, na conferência. A tecnologia apresentada estará além do alcance dos limites do conhecimento humano. O importante é entendermos como criar o tempo e conectá-lo ao lado físico, que é o lugar, a posição e a posse, e conectá-lo ao lado da energia, que é a emoção, intelecto e iluminação. A humanidade precisa entender a conexão entre esses dois lados e a ligação entre eles. A emoção é a ligação entre o mundo da fisicalidade e o mundo da energia. Como isso funciona? Nós fazemos isso, sabemos disso, mas nunca entendemos. Mas para criar o tempo, temos que entendê-lo. Fisicamente, temos o lugar, posição e posse. O lugar é o útero da mãe, a posição é ser a criança, e a posse é a mistura dos dois plasmas. No óvulo e no espermatozoide, há duas características diferentes que se unem e criam um lado físico ou corpo. O lado emocional ele vem do amor entre o homem e a mulher que desejam criar a criança. Eles interagem na dimensão da alma e isso leva à criação da criança e o tempo começa. O lugar físico, a posição e a posse por si só não podem criar vida. A emoção do amor precisa estar presente para reproduzir. Não importa se é feito com consentimento de ambas as partes ou qualquer outra condição. Pode ser forçado ou feito voluntariamente com amor. Isso pode não ser conhecido pela fisicalidade, mas as almas estarão cientes disso. Quando dizemos que engravidamos acidentalmente porque não planejamos, na verdade não é bem assim. Porque até agora ignoramos o lado da energia da vida. É o lado da energia que planeja as mudanças que a criança trará no futuro. O plano é estabelecido pela alma. Talvez você tenha engravidado por meio de estupro. E qual foi o motivo? Havia um plano para o futuro? As almas tomaram essa decisão? Agora você entende que nada é acidental. O tempo é escolhido pelas almas e a fisicalidade executa o tempo. É o mesmo para um filho do amor. O óvulo e o espermatozoide se unem a partir de dois corpos diferentes. Mas são as almas que decidem isso. E essa alma afetará o futuro. Os 9 meses definem o tempo para o lugar, posição e posse, mas isso não pode acontecer sem a emoção como parte disso. A emoção no lado da energia dita a própria vida que é criada. Se houver um atraso de alguns dias, há uma razão para isso, porque o tempo é definido pela alma. É como o tempo das estações, e a Terra não pode fazer nada a respeito, porque isso é definido pelo Sol. A Terra é apenas uma portadora disso. Se você mover a Terra ligeiramente, não haverá verão ou inverno. As árvores e as plantas não têm controle sobre isso. É a mesma situação aqui. A alma do planeta é o Sol, que é o ditador das condições. O tempo é ditado pelos campos e não pela manifestação ou pela fisicalidade da Terra ou pelas sementes e o que elas possuem nelas. É a mesma história com o workshop de hoje, em que todos vocês estão sujeitos aos campos aqui. Vocês estão abertos para receber a energia que estamos dando a vocês através dos fones de ouvido. Vamos ver o que vocês podem entregar na dimensão da fisicalidade. A sessão de hoje está muito próxima da criação do tempo, e em breve mostraremos exatamente o que faremos com isso. Vocês verão a mudança na transmutação na sessão de voo de julho. Vamos trazer isso tão perto da sua alma que você decidirá como interagir com isso. Vamos criar as condições e você trará o tempo. O tempo do homem está na dimensão da fisicalidade, de que horas vamos almoçar ou o que faremos amanhã. Não consideramos o tempo do lado da energia, que é a alma do homem. O que chamamos de intelecto e compreensão da ciência da vida no lado da energia não foi compreendido pelo homem. A iluminação não é apenas compreender algo. A iluminação muda as condições do lado da energia do universo e não a fisicalidade do homem. Quando cometemos um crime, nossos netos pagarão por isso. Mas quem vai manter a conta disso, já que estaremos mortos quando os netos nascerem? É a alma que mantém os livros. As energias de nossa má conduta criaram uma emoção que é mantida no livro. O tempo do julgamento é feito através da alma e não da fisicalidade. E o lado da energia não pode ser influenciado ou tocado por ninguém. Se fizemos algo a portas fechadas e pensamos que ninguém sabe, na verdade, a alma sabe e registra o evento e o tempo. Então, algum tempo depois, algo dá errado conosco e dizemos, por que isso aconteceu? É porque pensamos que poderíamos conversar com nossa amante e ninguém saberia. Mas a alma estava ciente do mal que isso causava à esposa. Então, o tempo se esgota e um acidente acontece para nos causar danos. E se outras pessoas se machucam em nosso acidente, há uma razão para elas estarem envolvidas, tudo de acordo com a dimensão da energia do tempo da alma. O tempo não está nas mãos da dimensão física do homem. Você pode escolher a hora em que vai acordar de manhã ou quando vai trabalhar, mas as consequências da hora em que você acorda e a quem você prejudica ou traz prazer são mantidas pelo livro da alma. O tempo é definido pelas almas de quando elas se concretizarão. Não é destino isso, é o tempo definido no livro. Se o homem compreender isso, sua alma mudará totalmente, porque ele saberá que a alma está sempre presente, onipotente, e observa a fisicalidade do homem. Ela sabe o que, como e como você interage. O tempo do lado da energia está conectado às emoções e afeta o tempo da fisicalidade. Não há tempo se você não fizer o mal para criar esse tempo. É assim que você afeta o momento em que as coisas acontecem em sua vida. O momento ocorre através da alma. O que você faz na fisicalidade cria uma emoção que afeta como você entende o que sua fisicalidade está fazendo. Isso pode criar uma condição para iluminar a alma do homem e o que você fará no futuro. O dia do juízo final é definido pela sua alma e não por Deus. O paraíso ou o inferno são determinados pela sua alma de acordo com a sua própria conduta. Mesmo ter pensamento de fazer o mal já criou essa emoção de fazer o mal em você. O prazer que você obtém ao fazer o mal, isso é registrado pela alma, e seus efeitos virão com o tempo. O tempo é definido pela alma do homem e não pelo próprio homem. Os 9 meses no útero são determinados pela posse, mas o momento do parto é determinado pela alma do homem quando as duas almas concordam com isso. Na totalidade da compreensão da vida, os dois tempos do tempo da fisicalidade e o tempo da energia estão conectados. Um é o contador e o outro é o livro. A próxima parte precisa ser mais esclarecida aqui pelo Sr. Cash no futuro. Eu entendi que isso significa que o nosso ego, ele não pode decidir como será a nossa vida futura. Temos que entender o que está em nosso banco de memórias das ações passadas como emoção. Em outras palavras, temos que nos aprofundar na emoção que nos levou a fazer certas coisas. A alma, através de seu intelecto, pode nos iluminar mais tarde sobre qual foi o nosso verdadeiro sentimento que nos levou a nos comportar de uma determinada maneira. Isso funciona tanto para ações boas quanto ruins. Criamos o paraíso ou o inferno para nós mesmos ao não compreender os nossos verdadeiros motivos para a ação. O ego, a alma da fisicalidade, pensa que se ninguém vê o que fazemos, então podemos escapar sem quaisquer consequências. Mas a alma do homem, que também é emoção, está sempre conosco e sabe o que fazemos. Não podemos enganá-la. No momento em que começamos a fazer planos para fazer algo, a alma começa a escrever o livro do nosso futuro e como teremos que equilibrar essas ações. De certa forma, escrevemos o livro do nosso futuro com nosso comportamento e a alma faz cumprir isso. É uma espécie de iluminação sobre o que acontecerá conosco no futuro. Na Bíblia, Cristo disse que se você sequer pensa em fazer algo, já o fez. A alma já registrou isso. Portanto, a má conduta não vem apenas da ação em si, mas também dos pensamentos. A alma está ciente das emoções que os pensamentos criam. Também podemos causar câncer a nós mesmos através de nossos pensamentos e até mesmo por fim a nossa vida. Não há acidente, porque as almas já escreveram o livro do homem para o homem. O tempo físico está parcialmente em sua cabeça. O tempo verdadeiro está nas mãos da energia ou da alma do homem. Os iluminados, eles mantêm ambos os tempos corretos por meio de suas ações. Aqui o Sr. Cash conta uma história pessoal de como uma caixa lhe deu por engano muito dinheiro de troco por uma compra. E o Sr. Cash não ficou com o dinheiro. Em vez disso, ele disse a verdade a ela e ela somou o dinheiro da caixa registradora e descobriu que o Sr. Cash estava certo. A questão aqui é que, se ele tivesse ficado com o dinheiro conscientemente, seria o mesmo que roubar. Na lei do universo, você tem que devolver 3 vezes mais do que você roubou para poder equilibrar as contas. A moça ela ficou tão feliz que quis oferecer uma bebida de graça para o Sr. Cash. O Sr. Cash recusou, porque assim ela estaria roubando da empresa. Viver uma vida correta não é facilmente compreendido no mundo de hoje. Temos que estar cientes do tempo real e não apenas do relógio 24 horas do homem. A alma funciona no tempo universal que nunca acaba. É por isso que ensinamos sobre o tempo, porque se você entender o tempo e o efeito que os dois tempos têm, e que eles têm que trabalhar juntos para se tornarem um único tempo, então você sobreviverá no universo. Quando você transmuta, você não pode mentir e ir ver sua amante, quando sua esposa está lá em casa, sem comida para comer. A alma ela não permitirá que isso aconteça. Não é a tecnologia da Fundação Cash que não funciona nesse caso, mas sim que você não compreendeu a tecnologia da sua própria vida. A verdade sobre o controle do tempo tem que ser correta em todos os tempos, tanto no lado físico quanto no lado da energia ou alma do homem. O tempo para nós não é o relógio de 24 horas. Tempo para nós é entendermos que o tempo nunca para e sempre leva ao seu próprio destino através da dimensão do lado da energia do homem e não da fisicalidade. O tempo real é o tempo da alma, porque é sequencialmente paralelo e alinhado com o resto dos tempos dos outros no universo. Está no tempo com a alma da sua esposa, a alma do seu filho, chefe, a alma do gato na África e a alma do homem na lua. É por isso que dizemos que vivemos uma vida esquizofrênica da fisicalidade e da energia, mas nunca compreendemos o lado da energia. Nunca compreendemos a totalidade da realidade do que é a vida, o que é o tempo e como o tempo é ditado por nossas emoções e nosso comportamento na dimensão da fisicalidade. Porque o contador sabe exatamente que tempo trazer e o que é necessário. Através dessa compreensão, agora sabemos por que nossos filhos nascem com as doenças que têm e as condições que eles nos trazem. A alegria e a expansão da nossa alma. A maneira como eles sofrem é uma combinação do tempo da alma deles, da nossa conduta, da conduta do nosso cônjuge e das outras pessoas a quem fizemos mal. Nossos filhos também têm que pagar pelo que seus antepassados fizeram. Então, se você ama seu filho, por que não para de fazer o mal para que seus filhos não tenham que sofrer e pagar pelo seu próprio tempo? A alma guardou o livro do tempo de nossa vida. Agora você entende quando dizemos que chegará o tempo em que não haverá mais crimes na Terra, porque entenderemos que o tempo funciona através do elo universal da energia e não da nossa fisicalidade estar acordado, dormindo e o resto. Isso é importante quando vamos para o espaço, pois não dormiremos no mesmo padrão de 24 horas por dia como fazemos na Terra. Não há razão para manter essa tradição. O tempo será irrelevante, porque receberemos energia do universo. Não precisamos dormir no espaço. Não é como nos filmes de ficção científica que mostram dormitórios nas naves. Nenhum OVNI que entende o trabalho do universo tem dormitórios. Será como o sistema chinês, onde eles trabalham todos os dias das 9 às 5, sem fins de semana ou feriados. Os europeus introduziram o fim de semana com os sábados, domingos e o resto para o benefício dos profetas e dos geradores de lucro da religião. Na China, tudo fica aberto 24 horas por dia e a vida nunca acaba. É assim que as plantas funcionam também. Elas não têm fins de semana ou feriados. Elas fazem seu trabalho 24 horas por dia, 365 dias por ano. Na primavera, elas produzem novas folhas e frutos e então vão dormir no inverno para armazenar energia para a próxima estação. O homem terá tanto tempo de descanso, feriados e sono no espaço quanto as plantas e o universo. Agora você entende como ditamos o tempo pelas condições de nossa própria vida condicionada neste planeta. Mas as almas e energias do universo não têm tempo, porque ele é sempre zero. O tempo ele começa através das emoções. E você pode executar muitos milhões de programas juntos através da emoção da fisicalidade, que afeta a reação e a emoção do lado da energia do homem. Talvez a humanidade compreenda a partir de agora como os dois tipos de tempo da alma e da fisicalidade se tornaram um através da emoção. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, mas não há tempo para mim, pois o tempo ele começa a partir do momento em que as energias interagem para criar uma nova condição de tempo. Se você compreender isso, tente voltar ao zero, onde não há tempo, mas onde você é o criador de todos os tempos. Se você conseguir fazer isso, então você pode transmutar. No entanto, na transmutação, você não pode fazer coisas erradas. Se você tentar fazer algo que não é correto pelo ethos, o resultado não será correto porque a emoção que cria isso não se encaixa, portanto, não funcionará. Por exemplo, você não pode planejar transmutar de Londres para Nova York e subconscientemente planejar bater em sua esposa. Não vai funcionar. Mas se você decidir ir lá para beijar e adorar a sua esposa, então a transmutação se torna muito fácil. Um dia explicarei as razões e como isso funciona. É por isso que sempre diz que com essa tecnologia você nunca pode causar danos, porque é a energia do universo que é criada na dimensão da positividade em tudo que cria. O Criador nunca destrói. Mesmo que pareça destruição, é o início de uma nova vida para outra estrutura. Como explicamos antes, a meia-vida do homem é o momento da morte, mas também é o ponto em que nos dividimos como nêutron em novas vidas. A humanidade precisa entender isso para que possamos nutrir o lado da energia para que inicie um novo ciclo de vida. Nossa vida não termina com o último suspiro. Nossa vida, na verdade, começa com o último suspiro. Chamamos isso de meia-vida ou meio-tempo do homem. O homem tem que entender que ele tem duas direções, a fisicalidade e a dimensão da energia ou alma do homem. O verdadeiro tempo está com a alma do homem e continua. Tente compreender como a emoção do lado da energia está ligada à emoção do lado físico como lugar, posição e posse, e como todos eles podem ser alterados. É a emoção que liga os dois tempos do lado da energia e do lado físico. Quando o homem compreender isto, ele passará para uma nova dimensão de transmutação. Quando ele compreender como levar os dois tempos a zero, então ele poderá decidir sobre as condições para a transmutação da energia ou para transferir a fisicalidade. O homem conhece bem o lado físico porque ele corre entre seu carro e faz tudo mais na fisicalidade, mas ele não compreendeu sobre o lado da energia, onde ele pode transmutar através dos campos do universo e dos raios cósmicos. Um grupo de pessoas pode entrar no mesmo trem viajando na mesma velocidade, na mesma direção, e todas terem o mesmo lugar, posição e posse quando se trata da dimensão da fisicalidade. No futuro explicarei com total compreensão porque mesmo que vocês chamam de frequência são criadas. Nos ensinamentos anteriores eu expliquei que não há frequência no plasma. A frequência ela só aparece quando a interação dos campos não combina. Um plasma está sempre em uníssono consigo mesmo. É apenas corrente contínua. Na sessão de voo da próxima semana, vou fazer com que vocês sintam isso. Vou deixar vocês sentirem quando estiverem na dimensão do plasma e quando estiverem na dimensão da emoção. O sentimento é a realidade do tempo. Enquanto estiverem na sessão, vocês sentirão a emoção da alma e então sentirão a alegria da fisicalidade. Vou trazer a vocês uma sensação que nunca experimentaram antes. Se você entender como se conectar às duas dimensões da energia e da alma, você sentirá isso. Você pode usar os pacotes de raios cósmicos e as bolas de raios cósmicos na sessão. Você terá a viagem da sua vida. É por isso que eu ensinei os dois a vocês, para que vocês entendam que vocês têm uma dimensão da fisicalidade e uma dimensão da energia. A alma do homem é a energia, enquanto a fisicalidade do homem anda na rua. Então eu vou mostrar como os tempos são criados pela interação dos campos do universo e não pela dimensão da fisicalidade do homem. Aqueles de vocês que experimentarem as bolas de raios cósmicos na sessão, nos contem o que aconteceu e como se sentiram quando conectamos a alma do homem à fisicalidade e quais foram as dores da transmutação e se vocês entenderam como isso foi transferido. O homem vive uma vida esquizofrênica da fisicalidade e da energia, onde uma conduz com a frequência e a outra não tem frequência. A alma se conecta através da emoção e transmuta para mudar o que eu chamo de campos universais, e ela faz isso na dimensão da fisicalidade do tempo, lugar, posição e posse dos campos. Este é o verdadeiro jogo de como brincar com os campos de energia. A alma do homem e a fisicalidade começam com isso. Espero que vocês aproveitem a viagem e entendam o que é, como é definido e o que será no futuro, para que todos vocês entendam o que é o tempo. Quando vocês entenderem o tempo físico e o tempo da energia, então vocês entenderão que não há acidentes ou coincidências. O que é coincidência para vocês é uma coleção e conexão do tempo da fisicalidade com o que as almas planejaram entregar a partir da emoção que vocês transferiram para elas para que ambas interajam. Vocês chamam isso de coincidência. Nós chamamos isso de momento do julgamento. O homem ele é julgado por seu crime diante de um juiz, mas neste caso, O tempo da alma é o juiz e o tempo da fisicalidade é o criminoso. E o resultado é o julgamento. De certa forma, Adão e Eva significam o momento em que alguém não está ciente, mas está plenamente consciente subconscientemente do que fez através da alma. Com o tempo, o lugar e a posição são o dia do julgamento. Há uma maneira grosseira de tentar entender isso. Da próxima vez que você se envolver em um acidente de carro, não saia simplesmente andando. Sente-se e converse com a outra parte. Investigue o histórico da vida dela. E então você poderá entender como a alma dela e a sua alma trouxeram vocês dois para aquela posição no acidente. Então veja qual é o resultado do acidente mais adiante e o que acontece com aqueles que estiverem envolvidos ou estarão envolvidos no processo que se desenrola. Veja o que você fez de errado, o que eles fizeram de errado ou o que alguém fez de errado com eles para que estivesse naquele acidente ali. Então você verá a linha do tempo de como as almas trabalham. Então você entenderá que não existe acidente. É tudo o equilíbrio dos livros do passado, presente e futuro. Toda ação tem uma consequência e uma reação. Mas a ação está no lado físico e a reação é que a alma registrou e terá que ser paga. É um tempo que precisa ser equilibrado ali. É por isso que o homem precisa viver uma vida pura. No momento, ele só está ciente do tempo físico e ele ignora completamente o tempo da alma. É o tempo da alma que nos conecta a todos. A fisicalidade é uma marionete da alma. Quando compreendemos isso plenamente, então compreenderemos a posição e a posse e toda a realidade da vida, e o silêncio e a emoção que isso cria é a dimensão da alma do homem. O homem mostra sua reação fisicamente, e ele tem que responder pelo que faz na dimensão física, na sequência de trabalhos através do lado da energia ou da alma do homem. Tente entender isso e ensine aos seus filhos e àqueles que querem entender isso. Então, gradualmente, a vida se tornará muito agradável. Eu sempre digo que, à noite, quando coloco minha cabeça no travesseiro, eu não tenho preocupações, porque durante o dia eu vivi uma vida correta, então não tenho que esperar por nenhum castigo. Se aprendermos a viver corretamente, a vida nos trará tudo o que precisamos para sobreviver no universo, quanto mais nossa vida física neste planeta. Eu nunca planejo fazer nada de errado, porque estou plenamente consciente de que o que eu faço volta para mim. Tudo tem uma sequência de trabalho e está conectado aos campos do universo, em vez da fisicalidade da vida neste planeta. Quando entendemos isso, podemos trazer a alma da fisicalidade do homem em paralelo com as emoções da emoção da alma do homem e então podemos transmutar. A transmutação ele é alimentada pela conduta e emoção do homem e não por petróleo ou motores a jato. Você a alimenta através da conduta da energia da fisicalidade. Quando você faz algo errado na fisicalidade, você cria seus próprios problemas. Quando as pessoas dizem que não entendem por que coisas ruins acontecem com elas quando não fazem nada de errado aos outros, é porque elas se esqueceram que tiveram pensamentos e emoções errados. Todos os nossos pensamentos e emoções são um livro aberto para o lado da energia. Portanto, ainda recebemos a consequência de seu tempo no futuro. Agora você entende como isso funciona. O momento tem que ser certo. E então a vida encontrará seu próprio tempo para entregar o que precisa. Espero que vocês tenham entendido o ensinamento de hoje. E espero que entendam o que precisa ser feito pelo homem de hoje para os futuros filhos do homem que viverão no universo. Durante o intervalo e depois, vocês podem manter seus fones de ouvido, pois o processo com os sistemas está em andamento. Fim da parte 1 do Índice Rápido, Workshop 598. Você não quer saber todos os pensamentos que passam pela minha mente. Por favor, faça sua reserva para a conferência de Viena. Será uma apresentação incrível, iluminadora, e tentaremos trazer uma nova tecnologia e um novo entendimento ao público de uma maneira diferente. Na sessão de voo de julho, vamos levá-lo a uma posição em que você poderá se transmutar por si mesmo. Desligaremos o sistema em alguns minutos e conte-nos o que aconteceu com você e o que você sentiu. É para você entender o trabalho da alma e o desenvolvimento da tecnologia. Prestem muita atenção a Cray e ao que acontecerá no mercado de ações. Para aqueles que compraram ações, certifique-se de ter certificados de compra legítimos. A Cray é o braço financeiro da Fundação Cash em suas operações internacionais para o desenvolvimento de novas tecnologias e nossa cooperação e colaboração com muitos países. Isso afetará diretamente o valor das ações. Certifique-se de que não compraram ações falsas e o resto. A avaliação atual das ações do mercado de ações não reflete o que a Fundação Cash faz, porque temos que colocar algumas ações da maneira certa para indicar sua posição e seu valor. A Fundação Cash recebeu 2,8 milhões de ações para desembolso para apoiar a Fundação Cash na correção de seu problema. Esperamos poder fazer isso nas próximas semanas. Convidaremos muitos de vocês que trabalham nas seguintes áreas a se juntarem à Fundação Cash: espaço, plasma, nuclear, física quântica, comunicação quântica, satélites e muito mais. Estamos criando novas oportunidades nas próximas semanas e estamos procurando cientistas de elite para se juntar a nós. Vamos promover isso através da Corporação Mark Ray, mas se vocês são buscadores de conhecimento em qualquer uma dessas áreas, por favor, juntem-se a nós e nos avisem. Sua experiência e seu conhecimento sobre plasma nos ajudarão nos próximos passos do desenvolvimento da tecnologia espacial. Pergunta para o Sr. Cash. O que você discutiu esta manhã já foi discutido no passado. Certa vez você falou sobre um homem que traía a esposa e então a alma decidiu que ele teria um acidente com a amante no carro para que a esposa descobrisse. Minha mente está confusa sobre como alguém como Netanyahu, que nos últimos 30 e poucos anos está matando mulheres, crianças, médicos, jornalistas, à esquerda e à direita, de tantas maneiras diferentes. Aqui essa buscadora de conhecimento ela conta a história de uma mulher que foi trabalhar e quando voltou para casa seus 10 filhos haviam sido mortos por uma bomba. E ela diz, eu estou pensando sobre por que isso está acontecendo e quando esses livros serão equilibrados com esse cara. Eu sinto um arrepio no corpo quando ouço essas coisas. Sr. Cash responde. Primeiro temos que entender que recebemos essas coisas no que eu chamo de situações localizadas. Essas almas foram designadas para um propósito específico. Ouvimos dizer que os iranianos bombardearam uma área em Gaza. Eu recebi uma pergunta sobre por que isso aconteceu, já que pensávamos que os iranianos estavam apoiando os palestinos. Nós não respondemos a essa pergunta. Mas o que realmente aconteceu foi que mais ou menos ninguém de Gaza foi morto. Houve 5 mil soldados israelenses mortos nesse único ataque. 3 generais israelenses foram mortos e o cara que projetou o Domo de Ferro estava naquela base. E os outros 2 generais que estavam por trás de todas as atrocidades de Israel no sul de Gaza também estavam lá. Todos eles foram mortos. 3 generais não morrem acidentalmente do nada. Esses foram os que cometeram a maioria das atrocidades em Gaza. E isso não está nos noticiários. Isso será divulgado daqui a alguns meses. Nem mesmo os pais deles sabem que foram mortos. A pergunta a ser feita não é sobre o senhor Netanyahu. A pergunta a ser feita é quem no Irã apertou o botão, porque ele também é responsável, assim como aqueles que projetaram os foguetes financiaram a todos aqueles que tornaram isso possível. O Sr. Cash observou a linguagem corporal de Netanyahu em Washington na última segunda-feira e disse que ele enlouqueceu. Ele não é mais o mesmo homem, porque quando o chefe da Mossad foi morto, ele estava em um carro a menos de 20 metros de distância. Ele tentou fugir, mas foi atingido pelos estilhaços e não morreu. Ele passou 2 dias em um instituto psiquiátrico em Tel Aviv. O homem anda e fala, mas por dentro ele está totalmente acabado. Observe a linguagem corporal dele diante de Trump na última segunda-feira. É a primeira vez que um presidente é convidado para jantar na Casa Branca, mas não recebe o jantar. Você não sabe o que está acontecendo dentro dele, ou que a alma dele terá que entregar no futuro pelo que ele fez. Não estamos aqui para julgar. Todos os soldados israelenses cometeram atrocidades em Gaza, e você os viu dançando e tudo mais há alguns meses. Hoje na internet você os vê sem pernas e braços e em cadeiras de rodas. E eles têm que viver com isso. Se vocês se lembram, havia duas meninas, na verdade, dançando sobre os corpos e os túmulos de crianças palestinas. Onde essas pessoas estão hoje? Elas perderam os braços e as pernas e literalmente só restou o corpo delas. Você não está na cabeça dessas pessoas para experimentar o que elas experimentam. Nunca julgue. Há uma razão para o que está acontecendo lá. Se você é iraniano, lembre-se do que aconteceu durante a Revolução Iraniana. O que os palestinos fizeram no Irã? Eles mataram centenas de milhares de iranianos nas ruas de Teherã e receberam 3 dólares por barril. Yasser Arafat foi pago para matar o máximo possível de iranianos nas ruas de Teherã. Agora, 40 anos depois, a mesma coisa está acontecendo com seus filhos. Como dissemos, nenhum iraniano matou outro iraniano durante a Revolução Iraniana. Quando você olha para o que está acontecendo com os palestinos, pergunte-se por que isso está acontecendo. Volte 40 anos atrás para o que aconteceu nas ruas do Irã e o banho de sangue pelo qual eles foram pagos para fazer. Aqueles que matavam nas ruas, eles não falavam farsa. Veja o que aconteceu com a Síria, que aconteceu a mesma coisa lá. Quando você fala sobre essas coisas, vai e veja o que seus antepassados fizeram e depois deixe o julgamento para eles. Então entendemos o que vai acontecer com Netanyahu e com os israelenses. Em um dos meus ensinamentos há alguns meses, eu disse que todos os judeus tentariam embarcar nos navios da Marinha Americana para sair de Israel e Tel Aviv. E não é isso que está acontecendo agora? Não é possível hoje comprar nem mesmo uma passagem para o Chipre. Você acha que os judeus agiram corretamente? Eles proibiram a divulgação de notícias em Israel. Há escassez de água, comida, remédios e eletricidade lá. Os aeroportos israelenses estão parecidos com os de quando os russos bloquearam Berlim e tivemos a ponte aérea de Berlim. Os israelenses estão vivendo nessas condições hoje. E o que essas pessoas fizeram com os palestinos nos últimos 2 anos e meio? O tempo tem sua própria maneira de resolver as coisas. Eu disse aos oficiais que todos esses navios da marinha, eles estão lá para recolher os israelenses que estão tentando fugir. E isso aconteceu, porque o julgamento, ele é feito pelas almas. Não olhe para Netanyahu. Ele é apenas uma ferramenta para pôr fim a uma situação. Há uma diferença muito grande entre os sionistas e os judeus. Mais ou menos a maioria dos primeiros ministros e presidentes israelenses têm sido ucranianos. Netanyahu tem ascendência ucraniana. Todos os líderes israelenses, desde o início da fundação desta nação, são do leste europeu e muitos são ucranianos. E veja o que está acontecendo na Ucrânia. Por que é um problema em ambas as posições agora? Agora vocês entendem. Então deixe que o tempo resolva as coisas através das almas. Nós vemos isso, está lá. Vocês têm que acompanhar e ver o que acontece com aqueles que causam sofrimento aos outros. Observe o que acontece em suas vidas. É o mesmo com Hitler e Genghis Khan. Veja como suas vidas se desenrolam e o que acontece com eles no futuro e com o ciclo de suas nações e com as pessoas que estavam envolvidas. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta, então pagamos pelo que nosso bisavô fez de errado? O Sr. Cash responde, pagamos com a geração de número 500. O homem olha para o nascer e o pôr do sol, as almas não têm pôr do sol e nascer do sol. Aqui a buscadora de conhecimento diz, mas a criança que morre não estava envolvida no que seus antepassados fizeram. O Sr. Cash responde, você nunca sabe que efeito se terá na alma e na energia da mãe, do pai e da nação. Este é o ciclo da vida física, e isso tem um paralelo da energia. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta, é o DNA que transfere isso? O Sr. Cash responde, não. Um dia eu explicarei quando o homem amadurecer, não tem nada a ver com o DNA. Tem a ver com o motivo pelo qual não vemos guerras no universo, porque as pessoas passaram a entender esse ponto sobre o que você faz aos outros sempre volta para você. Você vê na sociedade que os americanos nos impuseram cereais, tipo sucrilhos, mas eles são a pior coisa para nós. Agora as pessoas acham que têm que comê-los todos os dias e que são a melhor coisa para a sua vida. Os cereais são a pior coisa que você pode dar a uma criança no café da manhã. Isso as predispõe a condições diabéticas do futuro e a muitos outros problemas. Isso se aplica a qualquer formato ou marca, ou qualquer coisa que você colocar como. Mas eles dizem que é a melhor coisa para comer e que te dá tudo o que você precisa. Sim, te dá diabetes e muitas outras doenças no futuro. Nós colocamos isso em nossos filhos desde o início. Eles dizem que temos o direito de fazer isso, e nós fazemos isso sem saber, mas fazemos porque nos disseram que isso é o melhor para nós, e nós simplesmente acreditamos neles. É a mesma coisa que quando você ouve outros judeus dizerem que somos os escolhidos. Eu disse sim, vocês foram escolhidos para serem punidos para que os outros aprendam. Vocês não foram escolhidos para ser e possuir tudo. Vocês foram escolhidos para serem exemplos para a humanidade aprender sobre como o mal pode ser. O que aconteceu com eles na Segunda Guerra Mundial, eles alegaram. O que aconteceu com eles agora em Israel? O que acontecerá com eles no futuro? Porque eles sempre foram nômades. Temos nômades de nações e temos nômades de religiões, e esses caras são nômades de religiões. Eles não têm para onde ir porque nunca aprenderam. Desde Moisés, eles nunca aprenderam com os erros e as coisas que seus antepassados fizeram. Se você olhar para todos os feriados do calendário judaico, eles celebram assassinatos em massa e mortes de pessoas. Na primavera, o Festival das Flores celebra a morte de 300 mil iranianos. Veja a história desse caminho de vida. Então você entenderá. Para eles mesmos, Eles são os escolhidos para serem punidos, não os escolhidos para possuir terras. Então vocês entenderão mais. Então vocês entenderão o que esse cara está fazendo. Se nós matamos, então somos assassinos, mas se eles se matam, é suicídio. Esse cara é um homem suicida kamikaze. Em breve vocês entenderão, muito em breve. Isso acabará até mesmo com o controle do mercado americano e do governo americano. O fim virá de dentro. Eles mesmos criaram isso. Eles tiveram que fechar suas fronteiras para que seu próprio povo não fugisse de Israel. É assim que eles mantêm lá dentro. Se estivesse nas mãos dos israelenses, todos teriam ido embora. O Estado de Israel acabou. Os militares israelenses estão planejando um golpe de Estado contra Netanyahu e então levá-lo a julgamento. Mas há um general cujo voto impediu isso. Se esse general mudar, haverá uma tomada do poder pelos militares esta noite. Netanyahu e todos os outros sabem disso. Um general está mantendo o cara no poder. Os militares israelenses perderam mais de 25 mil soldados nas últimas 3 semanas. Mas no início dizem que foram apenas 400. Você mesmo pode fazer as contas. 2 hospitais militares foram atingidos, mas eles estavam vazios? Então 4 quartéis-generais militares, a maior base naval do Mediterrâneo em Haifa e o quartel-general da Mossad com mais de 3 mil pessoas. Era uma base secreta que ninguém conhecia. Eles perderam 96 mil e 10 a 15 mil de seus soldados militares. Os generais não vão ficar parados e deixar isso continuar acontecendo. A perda de 5 mil soldados resultou em perdas diárias em Gaza de 70 a 80 soldados na semana passada, porque não há ninguém para apoiar eles agora. Até mesmo seus próprios soldados têm medo de pousar e recolher seus próprios cadáveres. A equipe que matou tantos agora foi exterminada, e vemos os Houthis atacando Tel Aviv regularmente porque os Estados Unidos não têm mais mísseis antiaéreos para lançar. Eles só têm 13 peças restantes, e os militares americanos não estão permitindo que mais saiam. O exército vai se livrar do cara e é isso que vai acontecer. Assim como aconteceu com Saddam, seus filhos costumavam ir a casamentos e levar as noivas virgens, matando os noivos. E como eles morreram? Você acha que eles se foram facilmente? Eles não nos contam todas as atrocidades que cometeram no Iraque. Agora os cristãos maronitas na Síria estão sendo massacrados pelo novo regime, porque eles se aliaram ao antigo regime e cometeram todas as mortes. Os muçulmanos chegaram ao poder e estão se livrando deles. Eles só contam metade da história, sempre há uma razão por trás dessas coisas e temos que buscá-la. Então vocês entenderão que são as almas que decidem e não o homem. O homem tem uma zona de tempo, mas as almas não têm. Pergunta para o Sr. Cash. Para alguém que deve seguir uma dieta rigorosa com baixo teor de potássio, cálcio e fósforo por um determinado período, o Gans Nutri com suas 4 variantes, vermelho, vegetal, frutado e ervas, seria útil? Pergunto isso porque o potássio, o cálcio e o fósforo estão presentes na maioria dos vegetais, carnes, frutas e ervas. E um gancho com esses ingredientes certamente conteria. Aqui o Sr. Cash responde. Os gans eram experimentais e carregam todos os atributos que estão na própria comida. Mas você tem que entender por que está em uma dieta restrita de potássio, cálcio ou qualquer outra coisa. Descubra os motivos e então qual órgão e então descubra como equilibrá-lo. É uma questão de equilíbrio das energias. Eu sei muito sobre essas coisas porque fizemos muitos testes com eles. Espero que nos próximos meses você ouça falar muito sobre tecnologias como essa saindo da Fundação Cash China. Estamos planejando um grande progresso no desenvolvimento chinês por meio do contrato que assinamos. Muitas dessas coisas serão abordadas no próximo ano ou nos próximos 2 anos. Uma grande quantia de dinheiro está sendo investida em pesquisa e desenvolvimento e está disponível para fazermos coisas. Vamos trabalhar no equilíbrio energético. Então você não precisará de restrições alimentares, mas você precisa entender como o corpo funciona. Temos tido muito sucesso com essa tecnologia, enquanto que no estado da matéria, quando você começa a tomar comprimidos, você precisa tomar mais comprimidos para combater os efeitos colaterais e isso acaba custando muito dinheiro. Em alguns de nossos testes, levou menos de 2 meses sem comprimidos ou qualquer outra coisa. A ciência médica atual, ela lida apenas com o estado da matéria. No plasma, lidamos com o lado da energia. O lado da energia sempre domina o lado da matéria e pode alterá-lo, mas você precisa encontrar a causa dessas condições e então alterar as partes psicológica, física e emocional. A melhor maneira é alterar a parte emocional. Em um futuro muito próximo, tentaremos recriar um rim, onde ele foi removido sem um transplante. Provavelmente nos próximos meses, criaremos as condições para que o corpo possa regenerar seu próprio rim ele terá todas as conexões adequadas e será exatamente igual ao original. Fizemos isso com o cérebro de Naomi, então não está muito longe. E regeneramos um dedo do pé também. Será outro entendimento e avanço nessa tecnologia. Aqui nessa parte do workshop, uma buscadora de conhecimento conta uma história em que eu já ouvi em círculos espirituais indianos. A história é a seguinte, são dois caras indo ao templo ou uma mesquita para poder rezar. E ao passarem por uma casa de prostituição, um deles decide entrar lá e se divertir em vez de rezar. Quando o outro cara ele vai ao templo para poder rezar, e ele começa a ficar entediado e pensa que o outro está se divertindo. E outro cara na casa de prostituição, ele começa a se sentir culpado e pensa que aquele que está rezando está melhor. Quando eles morrem, o cara que foi para a casa de oração acabou pior do que aquele que foi para o bordel. Aqui a buscadora de conhecimento quer saber se o pensamento é mais importante do que a ação. Sr. Cash responde. Em parte, mas está registrado na alma do homem. Depende para o que você está rezando. Muitas pessoas vão a locais de culto, como mesquitas, igrejas, sinagogas e outros, mas fazem isso com a intenção errada. Alguns vão por medo ou medo do futuro, outros por obrigação, mas muito poucos vão por sinceridade e amor. Aqui o Sr. Cash explica que os homens judeus vão à sinagoga para fazer bons negócios. Você tem que pagar muito dinheiro para ter assentos reservados na primeira fila. Os homens sentam-se lá e mandam suas esposas e filhos para os assentos gratuitos. Ele conta uma história sobre um homem vendendo ações na sinagoga aqui. A verdade é que se trata de seus pensamentos e intenções e não do lugar que você frequenta. Como rezar para a Meca é realmente sobre estar perto da alma do homem. É lá que fica a Meca. Pergunta para o Sr. Cash. Por que às vezes quando você vê alguém ou pensa nessa pessoa, você fica irritada e não sabe por quê? Sr. Cash pergunta. Perdão, Sr. Cash responde. É o seu próprio julgamento isso. Aqui a buscadora de conhecimento diz. Mas eu não conheço o cara, Sr. Cash responde. É a falta de confiança em si mesmo. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta, então o problema é comigo e não com ele? Sr. Cash responde, é apenas a maneira como você recebe os campos. Existem muitos relacionamentos como marido e mulher, amantes ou qualquer outro, e todos os dias nós os amamos, mas então um dia não conseguimos mais suportá-los. Por quê? Qual é a razão? O que cria essa condição? Alguém que amamos tanto, e então não conseguimos mais suportar essa pessoa? Será que estamos cientes da verdade dentro de nós mesmos e da verdade dentro deles? Eu sempre tento não fazer nada de errado, então espero que chegue a hora. Mesmo assim, ainda faço coisas erradas e me pergunto por quê. Então me sento e tento encontrar a razão. Aqui a buscadora de conhecimento diz, de acordo com o que você está dizendo, se eu fico irritada com, digamos, meu marido 15 anos depois de nos casarmos, isso significa que há algo errado dentro de mim e não nele. Sr. Cash responde, mudamos nossa posição em nossas emoções e compreensão e mudamos nossa posição por causa do que é. Eu passei por isso duas vezes. É difícil quando você sabe que sua parceira está mentindo e te traindo e tudo mais. Antes você a amava mais do que a sua vida. Pergunta para o Sr. Cash, mas é diferente quando alguém te trai e mente. Isso faz com que você mude sua posição. Sr. Cash responde, mas em essência é a mesma coisa. A traição não precisa necessariamente estar na sua cabeça. Sua alma pode sentir a traição, porque em algum lugar ela está conectada a você. É a mesma coisa. Normalmente só conectamos as coisas se as vemos na dimensão física, mas estamos conectados através da alma. Pode ser um presidente ou um homem que você vê em um filme, mas você não sabe como está conectado a eles em segundo plano através de sua alma. É por isso que sempre temos que estar conscientes, porque estamos conectados a tudo mais, tal como um imã. Não sabemos a razão, talvez esteja conectada a milhares de almas como nós que podem compreender isso. Então essas reações mudarão algo naquele homem ou em algum lugar para que algo aconteça. É por isso que vamos a cemitérios e rezamos por nossos pais e antepassados que faleceram. Quando rezamos, damos atenção, e atenção é energia. Energia é emoção, e emoção afeta a alma, e a alma está conectada a todas as outras almas. Mesmo que seus bisnetos não se lembrem ou nem mesmo saibam seu nome, não sabemos quem foi nosso tataravô, porque eles não têm nenhuma conexão conosco, ele se foi. Mas por que rezamos todos os dias para Cristo ou Maomé? Quanto eles estão lucrando disso? Os benefícios de ser um profeta não vêm apenas quando eles estão vivos. Os benefícios vêm do outro lado quando as pessoas rezam para eles. É como coletar um centavo por dia de 1 bilhão de pessoas cada vez que elas vão à casa de Deus para rezar. Então você pode entender quanto você vai lucrar. O único profeta que tem lucros negativos é Moisés, e um dia eu explicarei. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita é pior do que Netanyahu. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta sobre os jins no Alcorão, que são como anjos ou seres espirituais, e como ela ouviu que os israelenses estão fazendo bruxaria com os jins e também na Casa Branca. Aqui você pode ler na transcrição sobre isso. O Sr. Cash responde. Aqui o Sr. Cash ele conta novamente a história de quando ele estava em Gana e havia um monte de cadeados ao redor de sua casa porque as pessoas estavam fazendo magia negra para ele. Você pode ler aqui a transcrição original para poder entender melhor essa parte. A essência é que você tem que acreditar nessas coisas para que elas tenham um efeito sobre você. O poder vem através do seu medo e da crença. As pessoas tentaram fazer uma enorme quantidade de magia negra no Sr. Cash, mas todas falharam, porque ele não acredita nisso. Então elas não têm como atingi-lo. As mentes mais fracas são vítimas dessas coisas. Elas vivem das fraquezas do homem na dimensão da fisicalidade. É a fraqueza do homem que permite que esses seres façam coisas. Pode haver uma fraqueza coletiva que traz ações e reações coletivas. Eu vi muitas dessas coisas na minha vida e sei exatamente o que eu estou falando. Se aceitarmos coletivamente, então criamos coletivamente. Criamos filhos não apenas a partir da reação do óvulo do espermatozoide, mas também através de nossos pensamentos coletivos e em diferentes dimensões, podemos criar ilusões ou manifestações de energia na dimensão física. O Sr. Cash viu isso nos reatores de plasma de voo em Sanya, na China, por volta de 2018. Gravamos os sistemas conversando entre si lá. Os sons são gravados e são como pessoas conversando entre si. Eles são criados a partir dos campos dos sistemas. Nós criamos almas. É como adicionar energia de pensamentos e sentimentos ao óvulo e ao espermatozoide e criar uma alma. Você pode chamá-lo de Jin ou qualquer outro nome. Você é a outra metade dos campos que os criam. Cientificamente, nós entendemos isso. Se você não acredita nisso, então não é alimentado e cresce, e não cresce, e não pode existir, então. Aqui o Sr. Cash continua a falar mais sobre esse assunto e cartas de tarô que você pode ler por conta própria na transcrição também. O Sr. Cash teve uma experiência interessante em que alguém queria ler o seu futuro e ele deixou. Acontece que ele foi muito preciso na leitura e ele ficou se perguntando por que disso. Seria sua crença no que foi dito ou o cara sabia de algo? Essas coisas estavam fora de seu controle. Era uma situação muito anormal. Isso aconteceu algumas vezes em sua vida. Uma vez na conferência de Dubai, onde aconteceram muitas coisas que ele nunca divulgaria publicamente. Existem almas que estão lá para nos proteger e energias que estão lá para equilibrar as coisas. E mesmo que você não acredite nessas coisas, elas podem tomar forma por conta própria, porque elas criam energia para que isso aconteça. Atualmente, Sr. Cash trabalha 23 horas por dia ligado à China e, ao mesmo tempo, a situação no Oriente Médio, tentando mudar muitas coisas e sendo consultor de alguns governos. Aconselhamos que eles coloquem as coisas em ordem, mas, ao mesmo tempo, temos que ser muito corretos com todos os governos e autoridades com quem trabalhamos. Não é muito fácil. Pergunta para o Sr. Cash. Ao tocar a criança no útero da mãe, o que é transferido, bem ou mal? Sr. Cash responde. Apenas o bem. Não podemos fazer mal, especialmente com crianças, porque elas são almas transparentes. Muitas delas são almas transparentes. Quando você segura ou fala com uma criança nesse momento, ela só pode receber o bem. É a condição inerente da dimensão da alma. Aqui o Sr. Cash diz que terá que verificar os contratos de 10 anos da Fundação Cash para prevenção e bem-estar se a taxa é anual única. Isso começará a ser comercializado porque a tecnologia foi aprimorada. Isso será convertido em aplicativos. Muitos produtos da Fundação Cash e tudo mais serão transferidos para a China nas próximas semanas. Isso se deve aos nossos acordos e contratos. Deve haver um aumento maciço de produtos em todos os aspectos da tecnologia da Fundação Cash. Aqui vou uma pergunta sobre adicionar óleo vegetal de lavanda aos ganhos. Por favor, leia com atenção o original. Quando falamos de aminoácido, nos referimos à película oleosa que se forma na parte superior da caixa de ganhos e não ao óleo vegetal, que é uma coisa diferente. Há muitas coisas que você precisa entender e estar ciente para trabalhar com os ganhos. Se houver mesmo uma pequena quantidade de traços de herbicidas ou pesticidas nas plantas, isso será muito intensificado pelo processo de ganhos. Na verdade, será pior. E depende como você extrai o óleo, se foi prensado a quente ou a frio e se você adicionou produtos químicos para extraí-lo. Você precisa estar ciente da contaminação, fungos e oxidação. Se isso der errado, o que era bom agora se torna pior, como seu oposto. Você precisa ter muito cuidado, especialmente se usar óleo e extratos de óleo como com os ganhos. Não é mais um óleo ali, é a energia do óleo. E você precisa ter cuidado com infestações, pesticidas, herbicidas e coisas desse tipo. Se os produtos de medicina chinesa quiserem fazer parte do trabalho da Fundação Cash, que esperamos que aconteça muito em breve, eles têm que voltar atrás e mudar a forma como as ervas são cultivadas. A terra terá que ser limpa e testada por talvez 3 anos antes de começar com novas ervas que não tenham nenhum traço de pesticidas. Porque quando você faz o gancho das ervas, elas têm que ser puras, caso contrário, as qualidades ruins se tornarão mais letais do que por si só. Essa é uma das razões pelas quais a medicina chinesa não é tão eficaz quanto antes, porque há muitos nitritos e outros produtos químicos nelas. Os produtos químicos mascararam a beleza da medicina. Não precisamos matar todas as ervas daninhas, elas podem crescer juntas porque as plantas retiram a energia da atmosfera e não do solo. Não haverá herbicidas com a nova tecnologia. Pergunta para o Sr. Cash, como podemos fazer ganhos de vitamina D? O Sr. Cash responde, a vitamina D é totalmente sintetizada e não se sabe para que serve nem como é produzida no organismo. Muitos casos de câncer de pele são causados pela falta de vitamina D e de exposição ao sol, entre outros fatores. Uma das principais causas de câncer de pele é o uso de óculos escuros. Eles bloqueiam os raios solares e levam a outras deficiências de vitaminas. A luz solar ativa muitas funções no organismo e não apenas a visão. Existem muitos trabalhos de pesquisa sobre isso. Ao bloquear esses raios, bloqueamos a absorção e a criação de certas vitaminas e minerais necessários para o corpo. A vitamina D é sintetizada e não produzida naturalmente. O corpo a produz de uma determinada maneira, e uma das formas é através dos nossos olhos. Usar óculos escuros está muito na moda, mas mais tarde pode levar ao câncer de pele e outras coisas. Eles nos impedem de absorver um espectro de campos que nosso corpo precisa. Nossos olhos são apenas um dos recursos para isso. E da próxima vez que você colocar óculos escuros, pergunte-se o que você está comprometendo no futuro. Tudo isso vem de pesquisas científicas e não de boatos. A pesquisa americana mostra que antes da década de 30, quando eles estavam promovendo o consumo de vitamina D em cerca de 30 mil UI, quase não havia pessoas doentes nos hospitais. Os hospitais estavam mais vazios, exceto em casos de emergência. É melhor descobrir como obter vitamina D naturalmente, sem tomar comprimidos. Ela pode ser produzida como ganja, mas é um procedimento muito complicado. Lançaremos uma linha de produto conhecida como medicamentos de plasma em um futuro muito próximo na China. Produziremos materiais com vitamina D através do ganja. Enquanto isso, tente passar mais tempo ao sol. Não olhe diretamente para o sol. Depende da força dos seus olhos, talvez das 9 da manhã até uma da tarde, você obtenha mais harmonização do que dizem, que é da meio-dia até as 2 da tarde. Talvez esse seja um mau momento para você. Você tem que descobrir por si mesmo como se sente e o que não sente em determinados momentos. Seja muito cauteloso com os óculos de sol. 90% das doenças que adquirimos são causadas pelos óculos de sol. Através da luz solar, reabastecemos muitas vitaminas e hormônios em nosso corpo, e os óculos de sol os bloqueiam. Eles bloqueiam as vitaminas que nosso corpo precisa através dos raios cósmicos. Não coloque os óculos de sol na testa também, pois isso impede que essa parte da pele receba o que precisa. Isso pode levar ao câncer de pele nessas partes. Isso é de acordo com pesquisas científicas. Pergunta para o Sr. Cash. Se quisermos ter acesso ao conhecimento universal sempre que quisermos, devemos obtê-lo da nossa própria alma ou da biblioteca universal que você mencionou anteriormente? E como podemos fazer isso? Sr. Cash responde. Sua alma tem acesso à biblioteca universal, mas você tem que aprender como acessar o conhecimento que deseja. Você o invoca e ele se manifesta. Há uma maneira muito específica de fazer isso, e não está aberta a todos, porque pode ser mal utilizada. Aqui o Rick diz, e você mencionou que tinha essa habilidade desde muito, muito jovem, correto? Sr. Cash diz, sim, parcialmente sim. Você já me viu, e eu nunca carrego anotações. Eu ensino sobre assuntos que vão desde farmácia até agricultura, materiais e tudo mais. Esse é o conhecimento da criação. Somos mensageiros. Quando você é um mensageiro, você está aberto a todo o conhecimento. Há uma mudança nos ensinamentos da Fundação Cash e em tudo mais. Explicarei isso em breve. O conhecimento precisa ser compreendido. Não deve ser forçado. Eu tenho acesso a um conhecimento que o homem desconhece. É um presente e eu agradeço a Deus por isso. Recentemente, um político de alto escalão e tomador de decisão de uma nação me perguntaram, como você sabia que discutimos exatamente o que você disse em uma reunião governamental? Eu respondi, vocês vão e se sentam com seus corpos enquanto eu estou entre vocês com minha alma. Eu sei de tudo, todos os planos que vocês fazem. Não preciso ficar sentado lá observando vocês. E ele disse, mas suas informações eram tão precisas, qual membro do gabinete está espionando para você? Eu disse, fale com sua alma, talvez sua alma seja espiã. Você não precisa acessar uma biblioteca para obter informações, bibliotecas são feitas para o homem. Aqui o Sr. Cash conta uma história sobre quando ele trabalhava na British Nuclear Fuel. Você pode ler por conta própria aqui. Ele costumava levar para casa documentos ultra-secretos para trabalhar em casa e eles não gostavam disso. Ele sentiu que eles não confiavam nele, então o Sr. Cash costumava fazer muito barulho de propósito para que soubessem onde ele estava. Eventualmente, ele pediu demissão por falta de confiança. Aqui nessa parte do workshop, ouviu algo sobre fazer ganho de um tomateiro para alimentá-lo de volta à planta. Você o modificaria geneticamente? Você pode se desinfetar com água de gancho. A alma gêmea se desenvolve junto conosco em direção à elevação. Nós nos tornamos parte da estrutura do universo no campo da energia. Nós nos tornamos a luz quando nossa alma entra em interação com a alma do Criador. Então essa luz se torna criadora das crianças de Mitra e a emoção que acompanha com isso. Mitra é simbólico. É a interação dos campos do Criador com seus próprios campos de diferentes dimensões. Interagimos com a nossa alma, mas a nossa alma ainda interage com a alma do Criador. A alma da fisicalidade não tem essa oportunidade, mas ainda está na linha. Quando deixamos a fisicalidade e nos tornamos uma alma, então nos tornamos essa mitra. Nós nos tornamos essa essência de interagir para criar uma nova vida. É por isso que precisamos corrigir a alma do homem. Caso contrário, ela criará muita confusão no espaço porque ainda carrega uma marca de destruição. E isso precisa ser mudado. A conferência em Viena no dia 19 de julho é o Congresso Mundial de Psicoterapia. A Fundação Cash está trabalhando com diplomatas e governos em prol da paz. Acho que faltam cerca de 2 a 5 anos e vamos mudar a condição e a posição da economia mundial e a paz através da tecnologia. Todos nós precisamos ter acesso igualitário às mesmas tecnologias que podem ser destrutivas para todos nós. Então todos decidem juntos o que precisa ser feito. Precisamos mudar 3 coisas para trazer a paz e estamos trabalhando nas 3. Uma é econômica, outra é cultural e a terceira tem a ver com a vida. Em breve introduziremos novas condições e posições econômicas. O maior problema que temos foi a criação das Nações Unidas, que está se tornando uma estrutura irrelevante. É apenas uma casa de discussões para os americanos hoje. Temos que apoiar toda a vida neste planeta. O acordo com os chineses é um dos pilares dessa grande mudança. E a colaboração estreita com outro governo do Oriente Médio está do outro lado, e o lado financeiro é feito em colaboração com os buscadores de conhecimento. Muitos de vocês estão envolvidos nisso e agradeço por manterem segredo e trabalharem tão duro para concluir isso. Espero que seus testes e resultados sejam positivos, como devem ser. Precisamos dos 3 e não podemos trabalhar com apenas 1. A nova situação financeira estará ligada às operações da Mark Rae e da Fundação Cash. Então temos que colocar em prática um novo entendimento político e uma maneira diplomática de chegar a acordos. E precisamos de países que possam fazer cumprir isso. A China é um dos portadores desse trabalho comigo. Para o lado da vida, todos têm que ter acesso livre a tudo, como comida, remédios, energia, etc. E não é um sonho isso. As tecnologias elas foram desenvolvidas a esse nível para que isso possa ser feito. Então os recursos e o poder financeiro não podem ser usados para controlar os outros. O poder político se tornará sem sentido, exceto para colaborações conjuntas. A paz mundial precisa que o mundo entenda tudo isso. E é isso que estamos ocupados fazendo. Muitos buscadores de conhecimento estão ajudando os bastidores. Então sim, podemos alcançar a paz mundial. Não é apenas conversa, caso contrário, nos tornaremos outra estrutura. Temos a tecnologia, temos acesso aos meios financeiros para fazer isso, e temos acesso para trazer a mudança, para fazer o que deve ser feito. É possível em 2 a 5 anos no máximo, e então veremos a paz mundial. Aqui a buscadora de conhecimento diz, o presidente dos Estados Unidos foi indicado por Netanyahu para receber o Prêmio Nobel da Paz. Acho que sem você como conselheiro isso não será possível. O Sr. Cash responde, nós somos um entre muitos. Ele não pode receber isso. Se ele receber o Prêmio Nobel da Paz, isso lançará uma sombra ainda maior de dúvida sobre a integridade do comitê do Prêmio Nobel. Um homem que bombardeia uma base nuclear para destruir uma nação sabendo que há material nuclear nela é pior do que Hitler. Por que devemos dar a ele um prêmio Nobel? Uma pessoa que bombardeia um local nuclear com quase 20 milhões de pessoas nas proximidades não tem integridade para a vida. Eu acho que você tem a sua resposta. Aqui houve uma pergunta sobre os ciganos ou o povo romani da Romênia. Você pode ler por conta própria na transcrição. Sr. Cash diz: foi um teste muito interessante hoje. Vamos dar uma olhada no gráfico agora. Nos diga se vocês sentiram alguma coisa durante o ensinamento. O que vemos é um loop infinito com a parte inferior menor que a superior. Ambas deveriam ser iguais aqui. O lado da alma está se mostrando mais poderoso. Há muita necessidade de expansão. Vamos dar uma olhada nisso novamente na próxima semana e ver como muda. Quando se harmonizar, se equalizar, então todos vocês se transmutarão. É assim que os ensinamentos em massa começarão e como transferiremos o conhecimento para as dimensões da alma. Fim do índice rápido do workshop 598.